Lamento ver você no sofrimento. Lamento ver você tão triste assim. Lamento ver você angustiado, achando que na sua vida não tem mais jeito. Agora quero lhe falar de um grande amigo que não teme o inferno nem o inimigo. Ele é Deus. Se as barreiras se levantam, ele faz cair. Se o mar se fecha, ele faz abrir. Ele é Deus. No deserto ele faz chuva cair. A terra que não produz, ele faz produzir. Ele é Deus. Lamento ver você sofrimento, lamento ver você tão triste assim, lamento ver você angustiado, achando que na sua vida não tem mais jeito. Agora quero lhe falar de um grande amigo que não teme o inferno nem o inimigo. Ele é Deus. Se as barreiras se levantam, ele faz cair. Se o mar se fecha, ele faz abrir. Ele é Deus. No deserto ele faz chuva cair. A terra que não produz, ele faz produzir. Ele nunca vai falhar.